Salvador, vou para a 961, na posição 11, para a polícia ser alerta. Falange informado, 9-1, no seu táxi. Exato, polícia ser alerta, para táxi, 9-1. Chegou para 9-1 com 148 a bordo, autonomia de 3 horas e 36, alternando Campinas. 961, o táxi abordando via parte principal e Índia, da ponte espera pistão 0, ajuste no 017, da ponte de espera no ponto, chame Torre 1 no 8.95, no 961, tem um bom voo. Obrigado, cuidado pátio, Índia, 759, tem 14 lá, e 17, vou para 91. 91, Torre 119, correção, 118, 95, 198, 95. 118.95, trato, uma dia. Bom dia, Oxana 6225, pouso autorizado, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 08 nós, da XTR, vento no 0, 17. Livre pouso no 0, vento no 5. falando aí? Perguntei, me escuta, é Porsche antes da Juliette. Salvador, bom dia, voo 9996, sinal ILS 7280. Voo 9996, bom dia, continue aproximação, aguarde pista livre, o ajuste de altímetro 1097. Ajuste 1097, aguarde pista livre, voo 9996. Pouso autorizado, pista 10, vento no 5, 0 grau, 07 nós, ajuste de altímetro 1097. Livre pouso na 10, ajuste 1097, voo 9996. Voo 1961, decolado aos 28, chame controle, frequência 119, decimal 35. Chame na 6035, voo 9011. No solo aos 3 anos, livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 9996. Temos só 2 anos, décimo 1, gol no 9916. 2 anos, gol 9996. Bom dia, gol 9996 na Alfa, reporte antes da Juliette. Voo 9916, bom dia, autorizado Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, portão 1-1, voo 9916. Salvador, bom dia, o Alfa Yankee Alfa. Alfa Yankee Alfa, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor Alfa Yankee Alfa, dando parte 3, posição 4, Lima. Para o Santa Reboque, para a posição número 4, do pátio principal. Do pátio 3 para o portão 4 do pátio principal, é isso? Ah, sim, tio. Alfa Yankee Alfa autorizado, do pátio 3 até o portão 4 do pátio principal, mantendo escuta constante, chame ao término, o Alfa Yankee Alfa. Afirmativo, chamaram ao término constante, 2004, Alfa Yankee Alfa, obrigado. Salvador, bom dia, Oceano 6219. 6219, bom dia, informação em curso é Foxtrot, aguarde um minuto, cópia, prepare a saída da Eulida Irumi, Oceano 6219. Feita, Fox, Eulida Irumi. Oceano 6219, pronto para a cota? 6219, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via Upper November 857, até Mol Sul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle Salvador opera em 119, decimal 35, transponder 5043, Oceano 6219. Autorizado da Leão, nível 360, via pelo número 8, 10, escola da 1 do 0, da Leão, vem para o meio de esquerda, estou. Controle 6935, 0433. 0433, corrijo mesmo correto, o chão número 2 do 1. Portão 3, chame pronto para o pushback, o chão número 1. Olá. Fala, Salvador, muito boa, né? 225, Coxa, né? Autorização Brasília, 385, informação Foxtrot. 225, boa noite. Correção, bom dia. Para Brasília, tem 380 já aprovado. Confere um minuto, pode prepare Árvore Left, senhor. Árvore Left, aguardando um minuto, obrigado. Bom dia, 1963, com Foxtrot, segue. Bom dia, 1963, Foxtrot, confere a número 2 para a cópia, prepare da Elida Irumi, senhor. Fazendo cópia da Elida Irumi, agora. Ok. 285, pronto para cópia? Pronto, cópia, 6258. Brasília, aprovado, nível de voo 380, via peso 97, subida A, é nessa, primeira curva direita, código 5041, e o controle 119.35. Obrigado, Brasília, nível 380, informe do 17. Declarando 10, curva direita, na Borelefa, 5041 no transponder, 119.35 é o controle, 6225, Xané. Correto, chama para posicionamento, 6225. Chamarão, obrigado. 1963, pronto para cópia. 1963. Autorizado, Galeão, 360, conforme a rota do plano de voo, subida estrada El, Leda, Irume, primeira curva direita, código 5045 e o controle 119.35. 360, autorizado, direção posta. Saída da El, Leda, Irume, primeira curva direita, 04, 963, cotejamento correto, chama para posicionamento. Chamaram 963. 6225, pushback é acionamento, posição 06. Autorizado, senhor portátil, 6225. Autorizando, reportar táxi, 6225.